Tudo estava feito. O Hesker entrou no elevador de volta ao nível 3, conferindo sua lista de tarefas. Amostras coletadas, discos apagados, energia reconectada, suporte do Tyrant desligado. Era uma pena sobre Tyrant. Aquela coisa era uma maravilha da engenharia genética, cirúrgica e química. O Hesker tinha ficado na frente do cilindro dele por um longo tempo, antes de desligar seu suporte de vida. Enquanto os fluidos eram cortados, o Wesker ficou imaginando como seria vê-lo em ação, uma vez que fosse terminado. Ele teria sido o melhor soldado, uma beleza no campo de batalha. E agora teve que ser destruído. Tudo porque um idiota apertou o botão errado. Um erro que custou milhões de dólares para a Umbrella, e que matou os cientistas que o criaram. Ele apertou o botão e o elevador levou o capitão para sua última tarefa: ativar o sistema de destruição no fundo da sala de força. Ele ia dar 15 minutos para fugir da explosão, descer a escada de mão do heliporto, pegar a entrada de volta para a cidade. E bum! Chega de laboratório escondido da Umbrella. Pelo menos em Raccoon Forest. Uma vez na cidade, ele telefonará para o White Office e dizer o que aconteceu. Eles devem ter um time para varrer a floresta em busca dos espécimes restantes. E estavam muito ansiosos para pôr as mãos nas amostras de tecido que recolheu, duas de cada, exceto do Tyrant. Com os cientistas do Tyrant mortos, a Umbrella decidiu cancelar o projeto por enquanto. O Wesker achou isso um erro, mas aí lembrou que não estava sendo pago para pensar. O elevador parou. O Wesker abriu as grades e saiu, colocando a caixa de amostras no chão. Ele empunhou sua bereta, pensando no caminho da sala de força. Ele tinha o que correr pelos MA2 de novo para ativar o sistema. Ele já tinha os encarado para ativar o circuito do elevador. As criaturas estavam mais agitadas do que esperava. Ao invés de enfraquecê-los, a fome deu a eles novos níveis de maldade. O Wesker teve sorte em sair inteiro. Um som hidráulico veio do corredor. O Wesker congelou. Passos contra o cimento e pararam. Depois continuaram na sala de força, na outra ponta do corredor. O Wesker se encostou na curva a tempo de ver Jill Valentine desaparecer atrás da porta dupla. O barulho de energia elétrica ecoando, depois sumindo com o fechar das portas. Como ela passou pelos Hunters? Jesus! Ele a subestimou. Se ela era tão boa, os MA2 podem não matá-la. Ela estava no meio do caminho para o sistema de destruição. Ele não conseguiria lidar com as criaturas naquele labirinto e tirá-la do caminho. Frustrado, Wesker pegou as amostras e desceu o corredor, de volta para a porta hidráulica que dava no corredor principal do nível 13. Se ela conseguir sair de lá, ele terá que matá-la. Isso só atrasaria sua fuga em alguns minutos. Era muito tarde para acontecer surpresas como essa. Surpresas o deixavam louco, faziam-se sentir fora do controle. Eu estou no controle. Nada que eu não possa consertar está acontecendo. Esse é meu jogo, minhas regras. E eu vou completar a minha missão sem a interferência daquela ladra. Wesker andou no corredor principal. Viu que Jill matou mais alguns cientistas e técnicos que vagavam por lá. Dois deles estavam bem do lado de fora da porta, suas cabeças explodidas pelo que parecia ser uma espingarda. Ele chutou um deles furiosamente, sua bota quebrando as fracas costelas do corpo, o barulho alto no silêncio. E de repente, ele ouviu botas descendo a escada de metal do nível 2. Os passos ecoando pelo corredor antes da hesitante voz. Jill. Barry Burton. Wesker ergueu sua arma friamente, preparando para atirar quando Barry apareceu. Mas a abaixou pensativamente. Depois de um momento, um lento sorriso se espalhou pelo seu rosto. Jill entrou na vaporizada e barulhenta sala. Forte cheiro de graxa no aquecido ar. Era algum tipo de sala da caldeira e das grandes. Um grande maquinário preenchia a ampla câmara, cercado por passadiços de metal avermelhados. Turbinas giravam e batiam, geradores de energia zumbindo, enquanto dutos escondidos soltavam vapor em curtos intervalos. Ela se moveu devagar pelo mal iluminado lugar. De onde estava, ela podia ver que o lugar era um labirinto de caminhos, contornando os grandes blocos de maquinários barulhentos. A fonte de energia do lugar inteiro. Isso explica como eles mantiveram o lugar em segredo por tanto tempo. Eles tinham sua pequena cidade aqui, totalmente autônoma. Deviam ter envio de comida também. Ela virou na estreita passagem à sua direita, procurando alguns dos estranhos zumbis que encontrou lá fora, nos corredores do nível 3. A passagem parecia deserta, mas com o movimento e barulho das turbinas, algo rasgou seu ombro esquerdo, um repentino e violento golpe que abriu seu colete e arranhou a pele abaixo. Rapidamente, Jill virou e atirou, a espingarda mais alta que as máquinas. O tiro acertou o metal, ricocheteando. Não tinha nada atrás dela. Onde? De repente, uma garra como uma lâmina cortou o ar na frente dela, vindo de cima para baixo. Ela recuou, olhando para a grade do teto, e viu uma escura forma descer do teto, se pendurando pela grade incrivelmente rápido. Garras curvas em suas mãos e pés. Ela reparou nos grossos espinhos em sua achatada e mutante face. Depois virou e correu pelas sombras da sala de força. Tinha uma porta no fim da passagem e Jill correu para ela, coração acelerado, geradores pulsando em suas orelhas. Ela estava a 1,5 metros da porta quando viu uma sombra se posicionar bem à sua frente. Ela ergueu a espingarda e recuou. Mais deles? Haviam duas criaturas acima, agachadas e terríveis, com foices no lugar de mãos. Um deles desceu subitamente, pendurado pelas garras dos pés para golpeá-la com seu braço cortante. Jill atirou e a criatura gritou, o tiro acertando seu peito. A coisa caiu do teto com o sangue escapando do ferimento. Ela virou na direção da entrada e correu, ouvindo o bater de garras nas grades acima. Outro dos macacos mutantes se pendurou na frente dela, e Jill se abaixou, com medo de parar de correr. O estranho braço da criatura passou a menos de 3 centímetros de sua orelha. As portas de metal estavam bem à frente. Jill se jogou nelas, virando a maçaneta e voltando para o frio e calmo corredor. O fechar da porta cortou o agudo grito de um dos monstros, que sobressaía entre os maquinários. Ela se encostou na porta, suspirando. E viu Barry no meio do corredor. Ele correu até ela, uma expressão de profunda preocupação no rosto dele. Jill, você está bem? Ela se desencostou da porta, surpresa. Deus, Barry, aonde você esteve? Eu pensei que você tivesse perdido nos túneis. Barry acenou amargamente. Eu me perdi. E eu tive problemas tentando sair. Ela viu os respingos de sangue na roupa dele, os rasgos em sua camiseta, e percebeu que ele deve ter dado de cara com um daqueles pesadelos verdes. Ele parecia ter estado numa guerra. Falando nisso... Ela tocou o ombro, seus dedos voltando com o sangue. Era doloroso, mas raso. Ela vai sobreviver. Barry, nós temos que sair daqui. Eu achei alguns papéis lá em cima, provas do que tem acontecido. Enrico estava certo, a Umbrella está por trás de tudo. E um dos Stars sabia sobre isso. É muito perigoso andar por aí. Nós devemos pegar aqueles arquivos e voltar para a mansão, esperar o RPD. Mas eu acho que achei o laboratório principal. Barry disse. Tem um elevador no fim desse corredor. Tem computadores e essas coisas. Nós podemos entrar no sistema deles e ver os arquivos. Ele não parecia empolgado com o achado. Mas Jill pouco percebeu. Com a informação da base de dados da Umbrella, nomes, datas, materiais de pesquisa. Nós podemos descobrir tudo, presentear os investigadores com um pacote inteiro. Jill acenou, sorrindo. Mostre o caminho. Os túneis eram frios e confusos, mas o mapa os guiou rapidamente. Rebecca e Chris chegaram no primeiro nível subterrâneo, ambos molhados e tremendo. E nem um pouco assustados pelas criaturas que enfrentaram pelo caminho. Os cientistas da Umbrella foram nojentamente criativos em sua tentativa de criar monstros. Chris tentou abrir a porta para supostamente os levar para o heliporto, mas estava trancada, uma placa de emergência ao lado dizendo que só seria aberta em caso de emergência. Ele olhou para a estreita passagem da escada e suspirou, virando para ela. Eu quero que você fique aqui. Ficando perto do elevador, você pode receber o sinal de Brad lá em cima. Diga a ele onde estamos e o que aconteceu. E se eu não voltar em 20 minutos, volte para o jardim e espere até a ajuda chegar. Confusa, Rebecca balançou a cabeça. Mas eu quero ir com você. Eu posso cuidar de mim mesma. E se você achar algum laboratório, você precisará de mim para dizer o que está vendo. Não. Pelo que sabemos, Wesker já matou outros Stars e quer terminar o serviço. Se nós somos os últimos, não podemos nos deixar arriscar em alguma emboscada. Alguém tem que sobreviver e contar sobre a Umbrella. Desculpe, mas é o único jeito. Ele colocou a mão no ombro dela, sorrindo. Eu sei que você consegue se cuidar sozinha. 20 minutos. Eu só quero saber se mais alguém está vivo. Rebecca abriu a boca como se fosse protestar, mas a fechou, acenando devagar. Tá bom, eu fico. 20 minutos. Chris virou e começou a descer a escada, esperando poder cumprir a promessa e voltar. O capitão tinha enganado todos eles por semanas, fingindo ser um líder preocupado enquanto as pessoas em Raccoon City estavam morrendo. E ciente de tudo. Parece que a Umbrella criou mais de um tipo de monstro. E é hora de descobrir quanto estrago eles já fizeram. Barry não conseguiu olhar para Jill enquanto pegava um elevador para o nível 4. Wesker estaria lá esperando eles, e Jill descobrirá sobre a ajuda que Barry deu ao capitão. Ele tinha matado mais 3 daquelas criaturas nos túneis antes de ir para os laboratórios, só para dar de cara com Wesker, que insistiu para que ele levasse Jill para o nível 4 e o ajudasse a trancá-la. O maldito sorridente o fez lembrar da situação de sua família, e prometeu de novo que aquele seria o último favor, que depois de prender Jill, ele ligaria para o pessoal. Exceto por ele dizer isso toda hora. Ache as peças e está livre. Me ajude nos túneis e está livre. Engane sua amiga. Barry, você está bem? Ele virou para ela assim que o elevador parou, olhando miseravelmente para seus preocupados olhos. Eu tenho estado muito preocupada com você desde que entramos na mansão. Ela disse, pondo a mão no braço dele. Eu até pensei... Bom, não importa o que eu pensei. Tem algo de errado? Ele abriu a grade e ergueu a porta externa, uma desculpa para desviar o olhar. Tem algo errado. Ele disse quietamente. Mas agora não é hora. Vamos só terminar com isso. Jill franziu, mas concordou, ainda parecendo preocupada. Tá bom. Quando tudo acabar, nós conversamos. Você não vai querer falar comigo quando isso acabar. Barry saiu no curto corredor e Jill seguiu, suas botas contra uma grade de metal. O corredor virava à esquerda, bem à frente. Barry diminuiu o passo na pretensão de checar o revólver, deixando Jill passar à sua frente. Eles fizeram a curva e Jill gelou, olhando para a ponta da arma de Wesker. Ele sorriu para eles, os óculos escuros escondendo seus olhos, seu sorriso convencido. Olá, Jill. Que bom te ver por aqui. Wesker disse. Bom trabalho, Barry. Tire as armas dela. Ela virou seu assustado olhar para ele enquanto Barry tirava a espingarda das mãos dela, o rosto dele queimando. Agora volte para o nível 1 e me espere na saída. Eu estarei lá em alguns minutos. Barry olhou para ele. Mas você disse que só queria prendê-la. Wesker balançou a cabeça. Oh, não se preocupe. Eu não vou machucá-la, eu prometo. Agora vá. Jill olhou com medo, confusa e com raiva. Barry? Eu sinto muito, Jill. Ele virou e voltou para o elevador, sentindo-se derrotado e envergonhado. Sem falar no medo por Jill. Wesker prometeu, mas sua palavra não significava nada. Ele provavelmente a mataria quando ouvir o elevador se movendo. E se eu não estiver no elevador? Talvez eu ainda possa fazer algo para mantê-la viva. Barry correu para o elevador e abriu as grades. Depois apertou um botão, mandando o elevador para o nível 3, sem passageiro. Bem devagar, ele voltou para a curva, ouvindo. Não digo que estou surpresa, mas... Como você conseguiu a ajuda de Barry? Jill disse. Wesker riu. O velho Barry teve alguns problemas em casa. Eu disse que a Umbrella tinha uma equipe vigiando a casa dele, querendo matar sua preciosa família. Ele ficou tão feliz em ajudar. Barry apertou seu punho. Seu desgraçado. Você sabia? Jill disse. Talvez. Mas eu serei um desgraçado rico quando tudo terminar. A Umbrella está me pagando muito dinheiro para arrumar um pequeno problema e se livrar de alguns Stars intrometidos durante o processo. Por que a Umbrella quer destruir os Stars? Jill perguntou. Oh, não todos eles. Eles têm grandes planos para nós. Ao menos aqueles que querem ser beneficiados. E é você, chorona e bondosa, que eles não querem. Os vermelho, branco e azul, os torta de maçã e assim por diante. Do jeito que o Redfield tem andado falando sobre conspirações, você acha que a Umbrella não percebeu? Isso tem que acabar aqui. Todo esse lugar foi projetado para explodir em caso de acidente. E a fuga do vírus Tyrant é um motivo. Quando vocês estiverem mortos nesse lugar destruído, ninguém saberá da verdade. O filho da mãe ia matar todos nós. Já é o suficiente sobre a Umbrella. Eu trouxe você aqui para uma pequena experiência da minha parte. Eu quero ver como o nosso membro mais ágil se vira com o milagre da ciência moderna. Se você passar por aquela porta... Barry se encostou na parede assim que Wesker andou e parte de seu ombro ficou aparecendo. Barry colocou a mão na Colt e atirou do coldre vagamente. Eu não acredito que você está fazendo isso, Jill disse. Traindo para proteger um bando de chantagistas imorais. Chantagistas. Oh, você quer dizer, Barry. A Umbrella não se incomodaria com chantagistas. Eles podem comprar pessoas do mesmo jeito. Eu fiz tudo aquilo para ele me ajudar. Barry desceu a coronha de sua Colt na cabeça de Wesker, o mais forte que podia, derrubando o capitão igual uma tonelada de tijolos. Jill olhou surpresa quando de repente Wesker parou de falar e caiu no chão, e Barry apareceu, olhando para o corpo dele com ódio, de Colt na mão. Ela se agachou próximo a Wesker e tirou a bereta da mão dele, pondo-a em seu cinto. Barry olhou para ela, seus olhos boiando em apologias. Jill, eu sinto muito. Eu não deveria ter acreditado nele. Jill olhou por um momento, pensando nas filhas dele. Moira tinha a idade de Beck McGee. Tudo bem, ela disse finalmente. Você voltou. Isso é o que importa. Barry devolveu as armas para ela, e ambos olharam para o capitão esparramado no chão, ainda respirando, mas inconsciente. Você não tem algemas aí? Barry perguntou. Ela balançou a cabeça. Nós podemos ver o laboratório. Pode haver algum cabo ou corda que possamos usar. Além disso, eu estou um pouco curiosa para ver esse tal milagre da ciência moderna. Ela virou e apertou o botão que operava a porta hidráulica, percebendo o símbolo de risco biológico no chão. A porta deslizou para dentro da parede e os dois entraram. Uau! Era uma imensa sala de teto alto com painéis de monitoramento nas paredes e cabos correndo pelo chão, conectados a uma série de tubos de vidro enfileirados. Haviam 8 tubos vazios no centro da sala, grandes o bastante para caber um homem adulto. Barry se abaixou e pegou um cabo, procurando uma faca no bolso enquanto Jill andava para o fundo da sala. Ela olhava os equipamentos médicos e técnicos, e parou, olhando, sentindo seu queixo cair. Na parede do fundo estava um tubo muito maior, 3 ou 4 metros de altura, equipado com seu próprio computador, e a coisa lá dentro preenchia de cima a baixo, boiando em um líquido esverdeado. Era monstruoso. Jill, eu peguei o cabo. Eu... Barry parou ao lado dela, suas palavras sumindo assim que viu a abominação. Silenciosamente, eles andaram até ele, incapazes de resistir uma olhada de perto. Ele era alto, mas proporcionalmente correto. Pelo menos o corpo muscular e as pernas longas. Essas partes pareciam humanas. Um de seus braços foi alterado para um grupo de fortes e grandes garras que chegavam até o joelho, embora o outro parecesse normal. Tinha um grande vermelho tumor perto do seu ombro direito. E Jill percebeu, olhando para sua bulbosa massa, que aquilo era o coração da criatura. E estava pulsando devagar, inchando e contraindo em vagarosas e ritmadas batidas. Ela parou na frente do tubo, impressionada com a abominação. Ela podia ver linhas e cicatrizes em seus membros, cicatrizes cirúrgicas. A coisa não tinha órgãos genitais. Ela olhou para seu rosto e viu que partes de carne foram removidas. Os lábios se foram, e ele parecia sorrir largamente para ela. Tyrant. Barry disse cochichando. Dee olhou para Barry e o viu franzindo para o computador conectado ao tubo por vários cabos. E ela voltou a olhar para o Tyrant. Seja lá o que é agora, ele já foi humano. A Umbrella o transformou em uma abominação. Nós não podemos deixá-lo assim. Ela disse suavemente, e Barry acenou. Ela foi até Barry no computador, olhando para os botões. Tinha que haver um botão que acabasse com a vida dele. Ele merecia. Tinha um grupo de 6 botões vermelhos na parte de baixo e Barry apertou um deles. Nada pareceu ter acontecido. Ele olhou para ela, que acenou para continuar. Ele usou o lado da mão para apertar todos eles. Houve um súbito fump. Ambos olharam em volta. O tubo, antes cheio do líquido esverdeado, agora estava vazio. E Tyrant estava levando seu braço para trás para golpear o vidro novamente. O vidro começou a rachar, apesar de ter vários centímetros de espessura. Ah, merda! Barry agarrou o braço dela enquanto a criatura dobrava suas articulações para outro golpe. Corra! Eles correram. Barry jogou sua mão no controle da porta dupla e ela abriu. Atrás deles, o vidro se estilhaçou. Eles cruzaram a porta aterrorizados, Barry apertando o botão. E viu que o Wesker não estava lá. O Wesker correu para a sala de força, sua cabeça pulsando, seus membros parecendo distantes e cansados. Ele se sentia como se fosse vomitar. Maldito Barry. Eles pegaram sua arma. Wesker tinha voltado a si quando eles entraram no laboratório e foi para o elevador, amaldiçoando os dois, amaldiçoando a si mesmo por não ter matado o Stars, quando teve a chance. Mas ainda não acabou. Eu ainda estou no controle. Esse é o meu jogo. As amostras ficaram lá no laboratório, provavelmente sendo destruídas por aqueles idiotas. Tyrant também. Wesker alcançou a porta da sala e se encostou nela, fazendo força para respirar. Sangue escorria de suas orelhas e ele balançou a cabeça, tentando limpar a estranha neblina em sua visão. Ele não tinha as amostras de tecido, mas ainda podia completar a missão. Era muito importante que ele a completasse, e se envolvia o controle. E controle era seu jogo. Sistema de destruição. Cuidado com os macacos. O ZMA2. Ele tinha que ser cuidadoso. Wesker abriu a porta e começou a correr, o chão parecendo muito distante e depois muito perto. As máquinas estavam fazendo barulho. Sua mão encontrou a grade da parede e ele foi na direção do fundo da sala, tentando correr, mas descobrindo que suas pernas não estavam interessadas. Uma garra veio de cima e cortou seu couro cabeludo, arrancando uma mecha de cabelo. Ele sentia um quente líquido descer nas costas do seu pescoço e começou a correr. A dor em sua cabeça ainda mais forte. Pegaram minha arma, idiotas. Pegaram minha arma. Ele alcançou a porta. E assim que a abriu, algo pesado pulou em suas costas, o levando para a próxima sala. Ele sentiu a fria grade do chão e um grito terrível em seu ouvido. Grossas garras perfuraram a pele de suas costas. E o Wesker esbofeteou a coisa que estava tentando matá-lo. Ele acertou a criatura o mais forte que pôde, empurrando sua garganta. A coisa pulou, aterrissando na grade da parede e voltando para o teto. Wesker se levantou e correu, onde ondas de dor e náuseas estavam passando por ele. O ar estava quente, as turbinas altas e cruéis, mas ele pôde ver a porta que dava no fim de sua missão. Todos os Stars mortos, jogados em órbita, enquanto eu fujo. O homem rico. Ele abriu a porta e correu para o monitor no outro canto. Estava mais calmo lá, mais frio. As grandes máquinas sussurravam suavemente para ele, bem diferente da sala anterior. Eram as máquinas que queriam recuperar o controle dele. O barulho da porta aberta atrás dele parecia distante assim que ele alcançou o brilhante monitor, seus dedos dormentes tocando o teclado abaixo. Ele achou a senha que queria, o código sendo digitado, e aparecendo no monitor num suave tom verde, depois de alguns erros. Uma sensual e calma voz o informou que a contagem começaria em 30 segundos. Tonto, ele tentou lembrar onde podia ajustar o cronômetro. O sistema dispararia automaticamente em 5 minutos, mas ele tinha que dar mais tempo para se reorientar e fugir de lá. Atrás dele, algo gritou. Olhando em volta, confuso, ele viu quatro dos macacos correndo para ele, balançando os longos e curvos braços assim que alcançaram. Uma terrível dor atingiu suas pernas e ele caiu no chão. Isso não pode acontecer. Uma das criaturas saltou em seu ombro e de repente Wesker não podia respirar, nem mexer seus braços para afastá-lo. Outro perfurou sua perna esquerda, arrancando um grande pedaço de carne com as garras, em forma de foice. A terceira e quarta criatura gritavam em um selvagem coro, dançando em volta dele como crianças. De algum modo, teve sangue em seus olhos, e o mundo estava girando, gritos e um incrível calor embaçando sua visão, sua mente. Tyrant veio. Wesker podia senti-lo, sentir a presença de algo vasto e poderoso tocando. Sorrindo através da dor, o capitão procurou pelo nevoeiro vermelho, em sua falha visão, querendo mais do que qualquer coisa vê-lo massacrar seus agressores. Mas Wesker só podia ver a imensa sombra que parecia flutuar sobre ele, através dele. Só podia imaginar o poderoso guerreiro vindo tirá-lo de seu tormento. Eu controlo. Me deixe ver. Escuridão roubou suas esperanças. E Wesker não pensou mais. Stars, Alpha Team, Bravo, qualquer um. Se você não puder responder, tente sinalizar. Eu estou ficando sem combustível, entendido? Aqui é Brad. Repito, Stars, Alpha Team. Rebecca apertou o botão falando rápido. Brad! Rebecca apertou o botão falando rápido. Brad, há um heliporto na mansão de Spencer. Você tem que ir pra lá. Brad, venha! Houve um alto grito e Rebecca ouviu o que deveria ter sido a palavra entendido, mas o resto estava perdido. Entendido no sentido de que ele entendeu o que eu disse? Ou se eu entendi a mensagem que ele repetiu? Não tinha como saber. Brava e preocupada, Rebecca segurou o rádio firmemente, esperando que ele a tenha ouvido. De repente, um alarme tocou na quieta sala através de algum alto-falante escondido no teto. Rebecca pulou, olhando em volta. Ouviu um clique na porta que levava ao heliporto. Rebecca foi até ela, agarrando a maçaneta. A porta tinha se destrancado. Uma fria e feminina voz começou a falar, devagar e claramente sobre o pulsante alarme. O sistema de disparo foi ativado. Todos devem evacuar imediatamente ou interromper o processo de ativação. Vocês têm 5 minutos. O sistema... Assim que a mensagem gravada foi repetida, Rebecca ficou parada na porta e olhou o posto da escada, seu sangue correndo, esperando ver Chris emergir do nível inferior. Fazia alguns minutos desde sua saída, e o tempo já está se esgotando. Jill e Barry saíram do elevador e voltaram para o corredor principal do nível 3. A fria voz dizendo que eles só tinham 4 minutos e meio. Eles passaram pela porta e correram, fazendo a curva, e vendo Chris Redfield subindo a escadaria de metal. Chris! Jill gritou. Ele virou, seu rosto iluminando ao vê-los correndo em sua direção. Vamos! Ele gritou. Tem um heliporto no nível 1. Graças a Deus! Chris esperou eles alcançarem a base da escada e depois seguiu em frente, contornando a escada e segurando a porta aberta. Jill e Barry subiram e correram, a voz anunciando 4 minutos e 15 segundos para fugir. Barry subiu a escada de mão primeiro. Depois Jill e Chris logo atrás. Eles chegaram no nível 1. Jill e Rebecca na saída de emergência, a jovem face dela cheia de ansiedade. Os quatro correram pelo corredor cheio de curvas, Jill rezando para que tenham tempo para saírem de lá. Espero que você queime aqui, Wesker. Havia um grande elevador no final do corredor, e Barry abriu as grades, segurando-as até todos entrarem. Ele entrou por último. Eles tinham 4 minutos. O elevador começou a subir e Jill olhou seu relógio, seu coração pulando enquanto os segundos passavam. Não vai dar. Nunca conseguiremos. O elevador parou e Chris abriu as grades. O morno ar da madrugada passando por eles. Não havia alarmes nem a voz do heliporto. Mas havia o doce e maravilhoso som do helicóptero acima, circulando. Ele me ouviu? Rebecca gritou. E Jill sorriu, sentindo uma súbita onda de afeição pela jovem. O heliporto era imenso. A grande área cercada por altas paredes de concreto. Um círculo pintado de amarelo no cimento do chão, mostrando a Brad onde devia pousar. Barry e Chris balançaram os braços desesperadamente, sinalizando para o piloto se apressar. Jill olhou o relógio de novo, um pouco mais de 3 minutos e meio restando. Mais que suficiente. Crash! Jill virou e viu pedras de concreto voando pelo ar, vindos do canto nordeste do heliporto. Uma garra gigante se ergueu do buraco, se apoiando no dentado buraco. E Tyrant se ergueu no heliporto, se levantou e partiu para eles. Mas que diabos é aquilo? Devia ter uns 3 metros. Parte de seu corpo gigante eram mutiladas e deformadas, seu sorridente rosto focalizando eles enquanto se levantava. Ele se moveu para eles numa vagarosa caminhada, a grande garra do seu braço esquerdo se mexendo. Não dá tempo. Brad não pode pousar. Chris mirou no escuro tumor no peito da criatura e atirou, apertando o gatilho 5 vezes, 3 balas acertando o alvo. Os outros 2 erraram os alvos por centímetros. E a criatura nem diminuiu o passo. Se espalhem! Barry gritou. Os Stars se separaram, Jill empurrando Rebecca para o canto mais distante, longe do monstro. Chris foi para a parede mais ao sul. Barry apontou sua Colt, para a besta que se aproximava. 3 balas .357 acertaram sua barriga, os tiros ecoando pelas altas paredes de concreto. De repente, a criatura aumentou a velocidade, correndo na direção de Barry, jogando suas garras para trás. E assim que Barry saiu do caminho, a coisa passou por ele se encurvando, levando as garras para cima como se fosse arremessar uma bola. As garras rasparam no chão de cimento, arranhando-o como se fosse manteiga. Assim que o monstro passou, parou de correr, virando casualmente para ver Barry à sua frente atirando. A bala arrancou um pedaço de carne do ombro direito da coisa, sangue escorrendo pelo seu peito e se juntando ao ferimento na barriga. Acima, o heliporto ainda circulava, incapaz de pousar, e ainda não havia sinais de danos na criatura. Ela começou a correr de novo, soltando sua desumana mão enquanto ia para Barry, bem na hora em que seu revólver ficou vazio. Barry correu, mas o monstro acompanhou, e sua garra levou o alfa para o chão. Barry! Chris correu, atirando nas costas da criatura que se inclinava sobre Barry. Ele estava de costas para cima, seu colete rasgado, seus olhos aterrorizados. E o monstro sentiu as balas, porque se virou, fixando seu terrível olhar em Chris. Barry se levantou e correu. Nós não temos tempo! Chris esvaziou o clipe, os últimos tiros acertando seu rosto. Pedaços de dente voaram da boca sem lábios da criatura, caindo no concreto em uma chuva de branco e vermelho. O monstro não pareceu abalado e correu para Chris numa incrível velocidade. Jill e Rebecca estavam atirando, gritando, tentando desviar a atenção da criatura. Mas ela já estava fixada, levando sua garra para trás. Vai esperando. Chris mergulhou para o lado no último segundo e o monstro passou voando, arranhando o cimento onde o Alpha esteve. Chris correu, sentindo não ter mais tempo. Barry sentiu sangue correr pela sua coxa, sua pele cortada pela brutal lâmina do Tyrant. A dor era suportável, mas o conhecimento de que iriam morrer não era. Nós explodiremos se não formos cortados em pedaços. Tyrant virou sua atenção para Jill e Rebecca, ambas atirando nele. Ele começou sua lenta caminhada para elas, ainda indiferente com os buracos ensanguentados em seu corpo. Tiros de 9 mm mancharam sua pele de sangue, mas ainda continuou andando. Vento passou por Barry assim que o barulho das pás do helicóptero ficou mais alto. Ele ouviu um grito vindo de cima. Descendo! Barry olhou para o helicóptero, flutuando a 6 metros do chão. e viu um escuro objeto cair da porta lateral aberta, caindo no chão. Chris estava mais perto e correu para o objeto. Tyrant quase alcançou as duas quando elas se separaram, indo para direções diferentes. A criatura virou para Jill sem hesitar, jogando seu fixo olhar nela. Jill, por aqui! Chris gritou. Barry virou e viu que Chris tinha um grande lança-mísseis apoiado em seu ombro. Jill foi até Chris, o tirano mais perto. Saia! Ela foi para o lado e rolou no chão enquanto Chris atirava. O ush do projétil quase perdido sob os barulhentos rotores do helicóptero. Mas a explosão não. A bala acertou o Tyrant do peito. E num estouro de luz incendiária e um ensurdecedor som, a bala explodiu o monstro em milhões de pedaços. Mesmo com os pedaços de carne caindo, Brad desceu a aeronave e os quatro Stars correram. Os apoios nem tocaram no chão, e Jill já tinha mergulhado na cabine. Chris, Rebecca e Barry atrás. Vá, Brad! Agora! Jill gritou. O pássaro levantou o voo e acelerou. A calma voz feminina só foi ouvida por ouvidos inumanos. Vocês têm 5 segundos. 3, 2, 1. Ativação do sistema agora. O circuito que cercava o complexo inteiro foi conectado. Com um terremoto de barulho e movimento, o Ben Dispenser explodiu. Dispositivos se ativaram simultaneamente no perímetro das construções. Paredes de mármore caíram sobre o desintegrante chão da velha e bela mansão. Rochas quebraram o concreto. E o concreto explodiu em uma magnífica poeira escura. Enormes bolas de fogo se ergueram no céu da madrugada e puderam ser vistas a quilômetros de distância em seu breve momento de brilho. Assim que o último estrondo ecoou pela floresta, os destroços começaram a queimar. Epílogo. Os quatro estavam quietos enquanto Brad os levava para a cidade, e pensar que tinha milhões de perguntas a fazer, mas algo no silêncio não chamava conversa. Chris e Jill estavam olhando pela janela, o fogo que estava consumindo a mansão, suas expressões amargas. Barry se encostou na parede da cabine, olhando para suas mãos como se nunca as tivesse visto antes. Rebecca estava andando entre eles, cuidando dos ferimentos deles sem dizer uma palavra. Brad ficou calado, ainda se sentindo sortudo por ter decolado mais cedo. Ele esteve no inferno desde então, voando em círculos enquanto o combustível se esgotava. Foi um pesadelo, e ele queria mijar como ninguém. E aquele monstro... Ele tremeu. Seja lá o que tenha sido, Brad estava feliz por não ter morrido. Ele usou toda sua coragem para não fugir quando viu a criatura. Por ter se preocupado, o piloto merecia um pouco de consideração por ter chutado o lança-mísseis pela porta. Ele olhou para os quatro, imaginando se poderia contar sobre a estranha chamada que recebeu pelo rádio. Logo depois que Rebecca disse algo sobre um heliporto pela estática, um limpo e sólido sinal apareceu, uma voz masculina calmamente dizendo as coordenadas exatas. O cara estava escutando, o que é estranho, mas o fato dele saber o local bem o bastante para dar as direções a Brad era mais assombroso. Ele franziu, tentando lembrar o nome do homem misterioso. Ted? Terence? Trent. Isso mesmo. Ele disse que se chamava Trent. Brad decidiu contar isso outra hora. Por enquanto, ele só queria ir para casa.